15 anos atrás eu tava ali no meio. Lembrei de quando era pequeno, eu e os caras. Faz tempo falar isso agora. O tempo não para. Hoje tá da hora, esquema pra sair. Mano, não demora, mano, chega aí. Cê viu ontem, os tiros eu vi um monte. Então, diz que tem uma pá de sangue no campão. Mas, mano, toda mão é sempre a mesma ideia. Junto, treta, tiro, sangue. Aí, muda de assunto, traz a pita pra ouvir, porque eu tô sem. Principalmente aquela lá do Jorge Ben. Uma pá de mano preso, chora solidão. Uma pá de mano solto sem disposição. E penhorando por aí. Rádio, tênis, calça, acende no cachimbo, ladrão. Tirou fumaça, não é por nada não. Mas aí nem me liga, ó. A minha liberdade eu curto bem melhor. Eu não tô nem aí para o que os outros falam. 4, 5, 6, preto no opala. Pode vir, campé, paga pau. Tô na minha, na moral. Na maior, sem goró, sem pacal. Eu tô ligeiro, eu tenho a minha regra. Não, não sou pedreiro, não, não fumo pedra. Um rolê com os aliados já me faz feliz. Respeito mútuo é a chave, é o que eu sempre quis. Me diz, procura a sua minha, eu vou atrás. Até mais, da fórmula mágica da paz. Eu vou procurar, sei que vou encontrar. Eu vou procurar, eu vou procurar. Você não bota uma fé, mas eu vou. Sei que vou encontrar, eu vou procurar, eu vou procurar. Você não bota uma fé, mas eu vou atrás. A fórmula mágica da paz. Sangue correria no saguão do hospital. Dia das crianças, feriado, indo pro final. Choro e agonia, entrou pelo corredor. Ele está vivo, pelo amor de Deus, voltou. Quatro tiros do pescoço pra cima. Puta que eu pariu, a chance é mínima. Aqui fora, revolta e dor. Lá dentro, estado desesperador. Eu percebi quem eu sou realmente quando eu ouvi o meu subconsciente. Aí, mano, cabeção, cuzão, cadê você? Seu mano tá morrendo, o que você vai fazer? Pode crer, eu me senti um inútil. Eu me senti pequeno, mas um cuzão vingativo. Vai vendo, puta desespero. Não dá pra acreditar. Que pesadelo, eu quero acordar. Não dá, não deu, não daria de jeito nenhum. O dele era só mais um rapaz comum. Dali a poucos minutos. E a poucos minutos. Mais uma nona Maria de luto. Na parede o sinal da cruz. Que porra é essa? Que mundo é esse? Onde está Jesus? Mais uma vez o emissário. No Icarinho Santa Fé em seu itinerário. Porra, eu tô confuso, preciso pensar. Me dá um tempo pra eu raciocinar. Eu já não sei distinguir quem tá errado, sei lá. Minha ideologia enfraqueceu. Preto, branco, polícia, ladrão ou eu? Quem é mais filha da puta eu não sei. Aí fudeu, decepção essas horas. A depressão vai me pegar, vou sair fora. 2 de novembro era finados. Eu parei em frente ao São Luís do outro lado. E durante uma meia hora olhei um por um. Vi que todas as senhoras tinham em comum a roupa humilde, a pele escura. O rosto abatido pela vida dura. Colocando flores sobre a sepultura. Ha, podia ser a minha mãe. Que loucura. Cada lugar uma lei, eu tô ligado. No extremo sul da zona sul tá tudo errado. Aqui vale muito pouco a sua vida. A nossa lei é palha, violenta e suicida. Me diz, que me diz que não se revela. Parada pro primeiro na lei da favela. Legal, assustador é quando se descobre que tudo deu em nada. E que só morre o pobre irmão. A gente vive se matando, irmão. Por que não me olha se eu sou igual a você? Descanse o seu gatilho, descanse o seu gatilho. Que no trem da malandragem, meu rap é o trilho. Eu vou dizer, procura sua paz. Eu quero ouvir.